Bora pro primeiro giro na saudade! Agora quero ver você e ela, vai! Só você não entende o quê? O quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Canta pra ela, vai. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. É Vanguard. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei. Festão dos pais. E por Vila Bonifácio, Juruteua, aqui em Bragança. Eu só quero que você, meu bem. Bora, meu Vanguard, vai. Me corresponda nesse amor. Canta pra ela, vai. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Vanguard. Você tem algo especial. Amigos do Flamenguinho. E me prende, me domina. Toda a família que vem de Animbu aí, valeu mesmo, viu? Só você eu vou amar. Só tem vencedor aí. Só você eu vou amar. Alô, garçom. O amor. Traz três pacotes de cerveja pra galera aqui do Flamenguinho, rapidinho, tá bom? Rapidinho, garçom. Eu jamais amei assim. E a saudade. Saudade rolando no Vanguard. E você vai curtindo, vai bebendo, vai dançando, vai recordando. Bora! Faça o que você fizer. Pensa o que você pensar. Amigo Wilson, que dá valor, meu irmão. Diga o que você diz. Amigo Rafael. E eu não. O Jaime também. Deixar de te amar. Galera da Nike. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Agora Natan, só tomando uma agora, meu irmão. E agora. Manda uma pra cá, Natan, vai. Pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Eu quero apenas gostar de você. É saudade! Maestro DJ Valdo Alves! Onde está aí? Onde está aí? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Vanguard. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está a Bragança? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Essa canção é muito linda, viu, meu irmão? Tantos caminhos já andei. Esperança do meu lado. Tantas pessoas você conheceu, né? Outras pessoas já gostei. Porque o Fábio Favacho sabe o que ele é? Eu sou eterno apaixonado. CD que vai tocar lá no bairro Mercearia, 15 de novembro. Lá no Açaí Pai d'Égua. O nosso amigo Fábio Favacho, Fábio Fidel, Rafael do Chapadão, meu irmão. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Treme tudo. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. E a saudade. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. muitos caminhos já andei. E a esperança do meu lar. O paizão Veríssimo, mas o Nelson de Curuçá, no quilômetro 58. De outras pessoas. O Nonato, a Flozinha, tiozão Pedra. Gostei. E curtem a sequência demais, meu irmão. Eu sou eterno, apaixonado. Não tem como não se apaixonar. Não tem como não beber. Bora dançar, bora dançar, bora curtir, vai. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. O baixinho velho da Sangue, o sério. Mas você, o Rayan Costa, até de manhã, Rayan. Parece que não quer saber. Que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme. Já dá pra imaginar. Alô, garçom, pacote de cerveja. Pra minha família Anjos da Noite. Eles estão com sede. E traz mais outro aqui pro nosso amigo César. E a sequência deu sede nele no Wilson, meu irmão. Mas eu só penso em você. Recordando, curtindo demais o Vanguard aqui. Vida Bonifácio, ajuda o teu, a Bragança. Fecham os pais, hein? Pra vocês. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar. No mar, principalmente. Eu olho e vejo você. Oh, música, meu Deus do céu. E me recordo do nosso amor, que tão pouco tempo durou. A lembrança que em mim ficou é tudo que restou de você, meu amor. Família. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida, você é do passinho, vai. Inspiração. Treme tudo, Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro. Sozinho no banco da praça, aonde são dos pais pra você aqui. Beijos, um abraço e amando pro MC Aline, a sua irmã Adriana. Então eu, ela veio também curtir o Vanguard diretamente de Tomé Açu. Eu sabendo que Tomé Açu todo mundo faz o V por lá também, viu? Escuto nossa canção, começo a te procurar. É no passinho agora, vai. No passinho. E a saudade. 3, 2, 1 e agora! Pra dançar, pra recordar, pra beber, em todo o estado Vanguard toca pra você. Você é minha luz, minha estrela. Chama ela pra dançar agora, vai! Meu mundo está dentro de você. Razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Fala pra ela, fala. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Giovanni, dá um chega rapidinho aqui, Giovanni. Felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, estrela, estrela, o meu universo é você. melhores da saudade pra você. Saudade é recordar, é viver. E o Vanguard toca desse jeito. Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem amor que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Pra quem curte saudade, vai, vai. Eu sei que você me ama. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Eu sei que você me ama. Dá-lhe, treme tudo. Eu sei que você me ama. Eu sei sim, né? Eu sei que você me ama. Bora, maestro, mais uma, vai. Essa música aqui então, cara, uma das mais tops do baile da saudade. Tem que tocar, hoje vai tocar aqui no CD, ó, pra você relembrar. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei. Essa aí, Natan, é. Que não vou mais. É com o tempo que você conhece as pessoas de verdade. É verdade. O tempo fez você mudar. E até o quê? E até, o quê? E até deixar de me amar. Vou procurar o outro. Um outro alguém que queira sempre me amar. Xodosão de Curuçá, Maestro DJ Valdo Alves. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Passinho gostosinho. Que não vou mais ficar sofrendo. E o tempo, família, canta pra mim, vai. O tempo fez você mudar. Amigo César e companhia, você, César. E até alô, Wilson. De me amar. Alô, família do Flamenguinho. Vou procurar. Curtindo saudade no Vanguard. Um outro alguém que quer sempre me amar. É o giro, giro na saudade. Tanto amor eu tinha para lhe entregar. Você foi embora e me deixou. Nonato e Flozinho agora. Sem saber do tempo, sem saber de mim. Me perdi em prantos e recordação. Estarão comigo a me destruir, me tirando o sono e me dando a dor. Vou telefonar pra lhe dizer. Canta, mulher, pra mim. E nada tem sentido sem o seu. Canta, mulher. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. Olha, espera. Ação da equipe Anjos da Noite. Todos amigos de Ajuda o Teu, fazendo vizinho. Alô, Gastão! Você é vencedor, meu irmão. Tanto amor eu tinha. Ele não veio sozinho, não trouxe o Japão, o Baixinho, o Zinho. Embora e me deixou. O Bitoso também, seguidores dos Anjos. Essa galera é Vanguard, meu irmão. Me perdi em prantos. Obrigado por vocês estarem aqui no Vanguard, valeu mesmo. Que estarão comigo a me destruir, me tirando o sono e me dando a dor. Vou telefonar pra lhe dizer, enfim. O quê? que nada tem sentido sem o seu amor. Pra dizer que te amo. E a saudade. Pra dizer que ainda estou. Ajuda o teu. Pra dizer. Vila Bonifácio. Pra dizer que ainda estou. E a saudade aqui. Vai rolando. E a saudade vai rolando. Essa, Natan. Uma que arrebenta, meu. Eu pensei que sem você a minha vida seguiria. E não dei importância na hora que você disse adeus. Aqui do lado meu parceiro Rafael Jaime. Quando você falou que a sua família falta, eu sei. Da Nike sempre no Vanguard, meu irmão. Valeu, beijo. Eu não acreditei. O Rafael é, meu vencedor. E o Jaime? Vencedor. Vale, Gregor. Mas o tempo mostrou que você tinha mesmo razão. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Oh, saudade. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito. Vai, Vanguard, vai, vai. Saudade vai acabar comigo sem você aqui. Nada faz sentido. Sequência, uma dose e um taperebá, meu irmão. E amor, égua, meu irmão. Quando vai voltar? Me tire desse castigo. Sem você comigo, eu só sei chorar. Alô, galera de Bragança. Alô, galera de Ajuruteu. Alô, Vila Bonifácio, vem comigo! Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Terra e pescados, meu irmão. Nosso amor. Família Terra representando hoje. Pode morrer. Tomando todas! Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E raia no meu coração. E então, então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E raia no passinho, meu coração. É Vanguard, o treme tudo. Esse Vanguard é considerado, né? Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer. E a lua, família? Que a lua. Eu quis. Agora eu vou tomar um. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, e raia no meu coração. Bora, Giovanni! E então eu serei amor. Anjos da Noite, família Série Digital. Família Flamenguino, Lavorimbu, você. Ardente de paixão que raia no meu coração. As batidas não param. Ela aí se transforma. Bora fugir o que o para. E a gente vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Maestro DJ Valdo Alves. Alô, galera, juro teu. No

família do Flamenguinho. Amigos que vieram do Arimbu, curtiu o Vanguard pela primeira vez também, né? Eu, debaixo do seu medo, pra curtir! Não vai saber o que fazer quando a bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro. Seria um jeito certo se meu coração fosse. Essa o Rafael do Chapadão gosta. O Marquinho da Trilha gosta. Tem que ser de... O Valdo gosta. O Fabinho gosta. Todo mundo, meu irmão. Teoricamente tinha. E aí, família de Bragança, como é que faz, hein? Canta pra mim. Você que tá apaixonado, canta! Agora! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Amigo do Flamenguinho. Como é que faz? Bora amanhecer, bora amanhecer. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor seu. É você e ela, né? Quero te ver acordar sem maquiagem. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Três pacotes de cerveja agora, garçom. Fica dele. Pra galera do Flamenguinho. Eu quero um. Que tá curtindo Vanguard, meu irmão? Você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar. Ah, esse cabelo em forma de caracol, eu quero me embaraçar. Te falei que é as melhores, né? De hoje em diante, os seus lábios de mel, só eu quem posso beijar. O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto. Oferece pra ela essa música, você é. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim, a vida inteira. Eu já te amava em pensamento, juro não. Eliese passou a primeira dama no quilômetro 58. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar. E naquele segundo. Mara Sofia, essa música é pra você do Eliese. Suspirar. Com muito amor e carinho, viu? Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Você e ela. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei a... Alô, família da Nike! Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que enfim. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é ver. Cadê os casais raízes de Bragança, hein? Aqui é parceria, isso. Tem um casal raiz aí, levanta a mãozinha pra mim aí, vai. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa. Muito bem. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. O casal que briga, mas sempre tá se amando. Agora! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir? Aqui não! Aqui não, aqui é casal. Ora, família, você que perdeu uma chave. A sua residência tem uma chave aqui, tá bom no comando. Qualquer coisa, dá um pulo aqui. Dá zero, zero. Família Anjo da Noite. Um Vanguard, meu irmão. Bora, treme tudo. Sou novo pra viver com você. História de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Sou louco pra ficar com você. Senti seu calor. Alô, parceiro Wilson! Preciso experiência. Amigo César, cadê ele? Tenho medo da dor. considerado demais, meu irmão. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português. Vai dançando, vai bebendo. E todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Prova de amor. Amigo Gastão, comandante dos Anjos da Noite. Esse Gastão é vencedor. Prova de amor. Você tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Ô mulher, quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu recuperar. Pra toda moçada de Salvaterra, no Marajó, Jubim, 26 e 27 de outubro, família. Diz que me ama. Chegou a vez do Marajó. Alô, Salvaterra. É no sino de Jubim que a gente se encontra, viu? Complexo do Garcia. Diz que me encontra outro igual. Nossa ligação perdeu o sinal. Mais um CD bombado, meio quilo. Alô, meio quilo. Um abraço, amigo Valdo Alves, de meu irmão. O meio quilo é vencedor. Diz que me diz. É Vanguard, meio quilo. Ai, ai. Fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda, não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Juninho, Sessão e Brito. Logo você. Vocês também, né, mano? O rei da esperteza deixou o celular desbloquear. Fala, Giovanni! Eu e você já é. Deixa a primeira dama, Lica, meu irmão. Ser uma pessoa, pega o celular dela. Arrocha! Essas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu, quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguetes de internet, rapariga digital, nunca. Quando a mulher pega o celular do cara, é assim, ó. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu, quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Cadê a tua princesinha que tá do teu lado, hein? Não precisa de salto. Ela... Cadê as princesinhas aqui de Ajuruteua? Aqui de Bragança. Bora! Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Pode cantar, pode gugir, bora beber. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que... Alô, parceiro Ramon! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez, viu? Mas é a primeira vez. Que o quê? Que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca. Amigo César considerado. Eu conheci você. Um abraço pra você, César, vencedor, meu irmão. Vencedor. Porque ele, Wilson, por aqui tá bonito. Hoje, o aniversariante também aí, ó. Não existe mais. Giovanni, gente, gente nossa, cara. Que você escolheu. O homem é bom. O homem é espetacular. Para de dizer que eu te traí. Pra Gugi. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. DJ Cobrão Digital, alô, Cobrão! Bora, garoto! Casa de Carnes Marcelo Alimento. Marcelinho que gosta, meu irmão. Bora! Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se tiver... Irlando Lava Jato da Brasília. Finjo que... Grilo Alto-Falante. Mas eu não vou... Salão do China. China. Nevolim Telecom, a melhor internet do estado. Mas dormir, vamos fazer assim, melhor não... Wesley Tradição. Porque morro de medo... Rede de Açougue Marcelo Alimentos. Eu tô falando Naldo no Bom Preço. Que você nunca sou. Rayane Estilos. 100 mil com quem quiser eu aposto. Todo mundo junto, meu irmão. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando. E aqui do meu lado, gente, pra você que não conhece ele, ó, Arthur na produção. O homem da produção. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. O Tadeu, o rei do camarão, alô, Tadeu. Ele, o Arlindo. O rei do filé veio também, meu irmão. Tá certo. Alô, Arlindo. Máscaras, as melhores, apaixonantes assim. Regalou na roça. Olha aí, Arthur. Eu la encontrei no caminho. O cara puxa a primeira dama. Não sei se está desnuda. Você! Ou tem um solo vestido. Agora vai, sim. Vai. Se la riega el verano. Ou se embriaga de olvido. Se alguma vez foi amada. Ou tem amor proibido. Agora com ela, vai. Ai, ai, ai, ai, amor. Você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão. Um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor. Eu sou satélite, você é o meu sol. Um universo de água natural. Um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor. Esse Vanguard, gente, apaixonante, né? Apaixonante pra você. E algumas mentiras beijaram sua boca. Toma! Uma decepção atrás da outra. Joãozinho, entendo... lá de Capanema, em companhia do nosso amigo Pinko. Amor... O Japão no Gui também que veio. Alô, Gui. O sentimento deve estar rachado. Como é que tá o coração, hein, gente? Mas eu entendo você. O coração! O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor. Tijolinho por tijolinho, né? E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Para o Wilson! E vai ter. Obrigado pela força na divulgação, aí, Wilson. Você é vencedor, viu, meu irmão? E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Pra você que veio. Hoje é totalmente dançante, emocionante, marcante pra você! Lá vem o Pablo! Canta, homem! Quero entender por que razão tudo acabou. Toda nossa história. Posso tocar assim? Posso? Transformado em dor. Pra todo o estado do Pará agora, vai! E com o vazio a existir dentro de mim. Me falaram que aquelas que dão sede de verdade, né? Tudo é tão errado assim. Bora pegar mais um pacote, bora. Não posso aceitar o fim. Dança com ela, vai. Se existe amor entre nós dois. Não! Não me deixe aqui no chão. As açougue do Nenca e Moaná. Bora, Nenca, representa agora. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Quem vai curtir demais é o Jaime e o Rafael. Merece. Vencedores. Merece. A minha da Nike aqui do lado esquerdo. É o lado do coração. Abraço, Valdo, meu irmão. Sonhos que sonhamos de espalhados pelo ar. Vidas divididas. Aceitar se existe amor entre nós dois. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa. Ô, Pablo, vá. Linda também. Alguém está dizendo I love you, baby. Eu quero ver os casais dançando no Vanguard. Me faz lembrar você gastando todo. Sobe, meu parceiro, sobe aqui, você tem moral com a gente, meu irmão. Só pra mim dizer. Meu grande amigo Giovanni, gente nossa. Amo. É um exemplo de um pai que sai daqui da Vila Bonifácio, vai buscar o seu melhor pra sua família, sempre tá no abade. E você é um legítimo vencedor. De pessoas assim que a gente considera e gosta, viu? Obrigado, Giovanni, por receber a gente, braços abertos. Aqui na nossa querida vida de Bonifácio, junto com a sua família. A nossa amiga Lika e todas as meninas aí que faz essa festa maravilhosa. É só a primeira parte, hoje é Toca Tudo, né, mano? Tamo junto, valeu! Vai curtindo, vai! Chamar é tão bom, tão bom. Música, cada virada uma golada. Eu gosto muito dessa aqui também, não sei porquê. Confessa pra vida o que a vida não pode te dar. Essa música foi destaque em todo o Brasil, cara. Essa música aqui, viu? Confessa pra onda o que é lá do fundo do mar. Então bora dançar, bora curtir. Não deixe que a vida apague minha imagem do seu olhar. O baixinho velho das sangues. O Célio, o Ryan Costa, vai curtir até de manhã, vai fazer o mesmo. Não colhe envelope se a carta ainda está de fora. Essa aí, Natan, é boa demais, meu irmão, viu? Correios não falam. Equipe Flamenguinho, galera que veio. Do Arimbu, toda essa moçada só tem vencedor no Arimbu, meu irmão. Se os rios não fossem tão doces. Se os mares não tivessem sal. Rafael do Chapadão! Ele e o Marquinho da trilha. Seríamos só administrando de boa. E curtindo Vanguarda assim, vai. Não posso te obrigar nem te prender. Vou esperar o amanhecer. Pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre sua dor da solidão. Vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. E agora? Pra não chorar um dia. Alguém lembra dessa música aqui que eu vou tocar? Alguém lembra? Alguém lembra? Estou indo embora. Alguém lembra? A mala já está lá fora. Vou te deixar. É, Vanguard! Vou te deixar. Maestro DJ Valdo Alves. Por favor, não implora. A dica. Porque que homem não chora. Tu pegar tua carne e tua cerveja. Não pede perdão. Pegar o CD aqui da Vila Bonifácio e curtir o Vanguarda assim, meu irmão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Eita, família! Você quem destruiu a minha vida. Rafael do Chapadão pra Fabinho, com muita mãe e carinho. Que machucou. Uma reflexão essa canção, viu, meu irmão? Chorar. Daniel, Gabriel e a sua mãe. Vamos descer, bora. De saída. Canta, Bragança. Estou indo embora agora. Por favor, não implora. Que homem não chora. Estou indo embora agora. Verdade, Elias, que homem não chora. Ela já está lá fora. Homem não chora. Um clássico da música brasileira. E o Valdo traz ela assim, ó. É pra quem gosta das melhores canções. É sofrência que se fala, é? É sofrência! Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, o lençol azul. Coxinas. Marquinho da trilha. No seu corpo. No táxi lotação, galera gosta muito assim, né, Marquinhos? Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você, yeah, yeah. Maestro! Maestro! Seus olhos verdes no espelho. Alô, Tom da Carroça, aí, Arthur, como é que tá? Alô? Alô? Seu corpo inteiro é um prazer. O Anderson. Principe ao fim. Wellington. Sozinho. O Amadeus, o Yuri. Eu. Os primos da Fala. Você. Alô, meus primos. Fico falando pras paredes até a noite. Não tem pra botar nessa aqui, não, galera. Eita! Esse é o Vanguard, família! Chega mais. Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Alô, família! E fala. Anjos! Joga amor pra da noite! Mar. Não quero mais. Alô, Gastana! Prefiro te deixar. Joga a mão pra cima, faz o V pra ficar bonito. Isso, maninho. Entenda a melhor saída. Pra quem gosta! Pra quem curte, Bragança! Oh, oh, tá a fim de um romance. Compra nível. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer. Se quer, mas se quer amor. Mas se quer amor. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Até comprei. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. O Jaime e o Rafael aqui, meu irmão. Falei já. Família da Nike do Vanguard, vocês também. A lua se foi, nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Equipe CL Digital. Ilusão. A família que faz o V, alô CL, bora comigo. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar. Afinal de contas, é ser todo o Jefferson Digital. Por que não? Popular boneco. Ele mandou aquele abraço a cada um de vocês aqui, viu, meu irmão? Agora, DJ Jefferson Digital, lá de Curuçá. E vem guardando esse... Bora, Jefinho, todo teu setor, maninho. Sei que eu... E a galera tá fazendo o beijo mandão, boneco. Bora comigo, garoto. Eu vou deixar você voar. bater as suas asas pra longe de mim. É só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Irmã Batalha! Um abraço pra você, irmão. E toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Aquelas que não sente, né? Aquelas que realmente tocam o coração da galera. Asas livres é massa, é 10. Essa música também é muito linda. E vai ter que estar no nosso CD de sofrência, que vai ser inesquecível. Assim, ó. Cada sorriso uma flor. Que lembra dessa, hein, gente? Lembranças do meu coração. O quê? Sentados no sofá. Paulina! Padilha! Falando. Danilo Boy, Isabela e Graça. E a Samara junto com o Ronaldo, todo mundo fazendo ver. Nosso muito obrigado, viu? Eu canto a nossa canção. Ô, música, cara, viu? Memórias de um filme de amor. Que o que, Bragança? Que terminou em traição. Vocês! Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na... Um forte abraço também pro Freitas, da 160. Esse apartamento... A Marilene, o Pedrinho, a Vânia. Canto meu... Só vão quando o Vanguarde parar, meu irmão. Sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. É massa, é 10. Maestro DJ Valdo Alves. Aceito tudo de você. Olha isso aí, ó. Tiro de mim só pra te dar prazer. O meu jogo tu não é. É você e ela, cara. Meu futebol por sem mil rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço. Um dia e um mês. E o primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino. Thalita Ramos de Bragança. Oh, te amo. Ela falou: Valdo, ainda bem que eu vim pra essa festa, tá demais, viu? Meu sentimento. Esse Vanguarde realmente é uma loucura. Te falei, te falei, te falei. Você não pode saber. Que o que, família? Que sou nada sem você. E se você partir? Anjos da noite, bora cantar, bora beber, bora curtir, bora amanhecer. Eu não vou aceitar. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Rapaz, eu vou te contar. E juro, não foi combinado. Academia Power Gil. Acontecer. Família de Curuçá também, meu irmão. O amor proibido, o amor sem juízo. Que dói no peito. Sabes que lutei, mas foi sempre. Capricha, Jaime, vai! Bora, Rafael, vai! Uou, uou, uou, uou, parece Julieta e Romeu. Uou, uou, uou, uou, esse problema sabe meu e seu. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Passa um filme na cabeça da galera, meu irmão. Você tá sempre se esforçando e ele não. O impressionante é que está recebendo várias mensagens no Facebook. Que ainda... A galera manda: Valdo, queria estar nessa festa. Mudar. E você que tá aqui em Bragança hoje, é juro teu aqui. Não vai mudar. E Bonifácio, aproveita. Bora dançar, bora beber. Lembra. Bora curtir. De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar. Amigo Nenê da Montana. E a sua esposa Mari. E as que já... Bora, Nenê. Cansada de escutar. Pra que se enganar. Ele não vai mudar, ele não vai mudar. Quem sabe pode cantar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. É você e ela. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Prêmio Tuto Vanguard. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. A turma produção. Porque na vida. E o Natan vai curtindo só de boa. É o mais importante. Eita, Natan. Antes que seja. Tá sede, cara. A ligação. A garganta tá sede. Eu preciso te falar. Ele não. Nunca vai mudar. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. E eu vou fazer jejum de amor pra... Finalizando esse CD. Quer saber, eu tô arrependido porque não... Sem nome de empresa de bom preço, de Curuçá, Rede de Açougue, Marcelo Alimentos, sentimento... Irlando Lava Jato da Brasília, Salão do China, Nevolim Telecom, internet em alta velocidade, Curuçá, toda a região. Sua boca é... Wesley Tradição minha. Grima Alto-Falantes, fazendo... Loja Rayana Estilos, sua boca é minha. Academia Power Gil. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. O Daniel, toda a família aí. Ele é a sua primeira dama que vai amanhecer. Banda 007. Já, já tem CD ao vivo pra você. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido. Meu amigo Japão, amor que não vale. Da família BC junto com meu amigo Giovanni. Alô Japão, um abraço pra você do Valdo, meu irmão. Necessito ter de volta o Tony da Twister. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. É o Vanguard chegando, detonando, estremecendo. Alô, galera, me ajuda o tema. Remi, Remi, treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! E agora a gente imagina desse jeito! Família Terra e Pescados, toda a galera! Curtindo demais o Vanguard aqui na Vila Bonifácio! Município de Bragança, aqui é Juruteu. Bora dar um giro. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo, tudo a fantasia é meu tesouro. Não te troco por ninguém, não. Como um brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha, é o sabor. É no começo de tudo, onde tudo começou. Assim, ó. Isso é que é ser um bom rapaz. Maestro, DJ Valdo Alves. Ele me atende quando eu quero uma. Bora, Rafael, você e o Jair Bacuxi, meu irmão. Eu danço brega sem bar. Anjos da noite. É só representar, meu irmão. E vem a sede, eu quero. Vanguard. Só bebo serva, serve a ser. A produção Serva conquistou meu coração. Fabiano Flamenguinho Serva, amigos do Arimbu. Serve a cerveja aqui. É todo mundo fazendo mesmo. Eu bebo Serva, eu bebo Serva. Bora, bora. Serva conquistou meu coração. E o Vanguard. O Vanguard chegou em Brasília. Treme Tudo Vanguard. Hoje eu tô bem, pensando em você. E quero que saiba, essa noite eu vou te ter em fim. E com você, eu quero dançar. Meu amigo Michi, ele e sua irmã que vem de Paragominas. Sonha. Ele tá fazendo vizinho de montão. Alô, MC, representa, garoto. Com o sonido eu vou viajar. É a moça jovem que vai me envolver, sim. Não tem bobo, não tem bobo, não tem bobo. Enquanto esse brega é fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. E agora você vai relembrando, vai curtindo, vai dançando, vai bebendo com o Vanguard. É o sonido. Vai tocar. Bora, Rafael! A força jovem é o som do Tauá. É o sonido que vai tocar. Clario! A força jovem é o som do Tauá. Do Tauá. O som que é uma loucura. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Vem pro Vanguard, vem! Que eu vou te mostrar. Vem pro Vanguard, vem! Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. Maestro DJ Valdo Alves. Eu vou te levar. Alô? Alô? Alô? Alô? Valdo Alves! Se apaixonar. Com toda. Com todas as sensações. Vem se ligar no Vanguard. Vem, vem, vem. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem dançar só. É uma loucura, mano! É como um sonho. Você que gosta muito de beber, yeah! Fim de semana é um barato, pode crer. Certo, abra uma tarde com Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Joga do tempo bom, né? O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado no final. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Ela te chama de céu. Já foi. Ela leva teu anel. Ela te chama de pã. Fala, Giovanni! Ela leva teu cordão. Só mamãe, olha o César por ali, meu. Ela te chama de amor. César considerado. Vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem. E leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira. E leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso. Pai, mercearia da 15. Tu não levantas da cadeira. Mais um CD pra coleção da galera. O serviço está pronto. Depenou tudo, foi? Estás todo depenado, otário. Pai, lhe tocam se sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato. Tocando as melhores. Porque antes de tudo isso, pra lá. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Giro que o Pará consagrou. Joga fumaça, joga fumaça, joga fumaça. Bora produção de luxo. Imaginando, imaginando, imaginando, imaginando, imaginando, vai, vai. Um, dois, três, e agora? Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim. É caldrim, é caldrim. Olha o Marquinhos da Trilha, tá por aqui, só na manha. Brega também é louvado meu tempo de infância. É Caltrim, é Caltrim. Barqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega Caltrim, te apaixona corações. Anjos da noite. Brega também é Caltrim. É toda comitiva fazendo verde botão no Vanguard. É Caltrim. Um abraço muito carinho, valeu. Brega também é Caltrim. É Caltrim. O Rafael Jaime. Vem, barqueiro, vem, pião. Alô, família! Saia, da Mike! Do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Brega também é Caltrim. É Caltrim. É Caltrim. Brega também é Caltrim. É Caltrim. É Caltrim. E agora no passinho gostosinho, agora, agora, agora, agora, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, dança, toque, dança com pop som. Agora eu vou me divertir. Dança, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho, embala ou só no jota. Próximo sábado, domingo, Vanguard, na Vila de Vista Alegre do Pará, no município de Marapaninho, Festival do Camarão. 15 anos de tradição e o Vanguard chega pra detonar. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, joga som, depois desço pro rubi. A Thalita que veio de Bragança, curte o Vanguard. Alô, Thalita! Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Com o som do Jota, som, depois desço pro rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. Quem detona toda, trementão, Pinambá. O som das marcantes! E o Vanguard vai detonando! Meu bem, hoje à noite eu vou dançar. Vem curtir o digital que está a tocar. Meu bem, com você eu quero dançar. Vem curtir o DJ Kleber, primeiro lugar. Meu bem, toda noite. Giovanni, junto com o Jaime da família da Mike, o Rafael também que tá com a gente, ó. Meu bem, alô, Rafinha. Com você eu quero dançar. Vem curtir o DJ. Bora, hoje da noite, representa, vem, vem. Vem, amor, dançar com a Racha Povão. Vem, amor, curtir essa emoção. Vem, amor, DJ Kleber está a tocar. Vem, amor. DJ Kleber está a tocar. O arrastão está a tocar. Ouça, vem no embalo, ouça o Fluminense. Sinto, sinto, sinto. Sinto o Fluminense. Ouça, vem no embalo, ouça o Fluminense. É bom tempo bom, meu irmão. Sinto o Fluminense. Sensual. Ouço o Fluminense, sinto o som e dance com DJ Kiko e DJ Rui. É o vulcão do Marco, som fenomenal, com o fruto sensual. Oh, vem pra festa, oh, só falta você. Oh, se entrega ao show. Oh, oh, oh. Ouço o Fluminense, sinto o som e dance com DJ Kiko e DJ Rui. Naquele tempo o cara dançava o brega, disputava logo aquela caixa de cerveja. Com fruto sensual. É do tempo da cerveja da Purruda, é verdade, né, Nenca? Pra festa. O Nenca de Mana lembra, com certeza. Falta você, se entregar ao som. É o som que é uma loucura, tocando de tudo para todos. Aqui, Vila Bonifácio. Se estou bem perto de você. Como eu te quero, então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. Você anda a noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do amor. Já que sou bem perto de você, amor. Olha pra mim e vê que eu te quero. Premier me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim. Assim que eu te quero, toda essa paixão é o que fica no ar. Está no alto do sensual. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá.